agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. O programa é que, de segunda a sexta-feira, na sua hora de almoço, lhe traz um pouco da alma portuguesa. O Diga Lá ao Senhor Fado de hoje é dedicado ao Fado de Coimbra. Já sabe que uma vez por semana dedicamos-nos por inteiro ao Fado de Coimbra. Um pouco da alma portuguesa tem tanta magia, tem tanta história, que foi cantada e interpretada por doutores, por alunos, sejam eles quem foram, ou quem continuem a ser. Mas dedicamos-nos por inteiro ao Fado cantado por todas estas pessoas, estes senhores que foram alunos, foram estudantes, foram doutores, foram reitores, foram eles mestres, professores, doutores, e que sem dúvida são e nunca o deixam de ser grandes fadistas. Aguardamos os seus pedidos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe que o seu pedido é sempre bem-vindo e que há sempre um espaço para si. Deixe que a sua alma palpite ao som das cordas de uma guitarra. A sua alma palpite, o seu coração palpite ao som das cordas de uma guitarra. Deixe que aquela lagriminha ao canto do olho surja sem medo. Deixe que as emoções falem e que se façam ouvir acompanhadas de um belo fado. Vamos ficar com três fados muito bonitos de Coimbra. Ficamos com Vira de Coimbra na voz de José Afonso. Depois ficamos com Fado da Verdade e terminamos com Coimbra Aqui e Agora. Três grandes fados, três grandes momentos aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Mais que uma hora, não dura mais que uma hora. Ai, toca a cabra, vai pra aula, vem as férias, vai-se embora. Ai, não dura mais que uma hora. Dizem que amor de estudante, ai, dizem que amor de estudante, não dura mais que uma hora, ai, não dura mais que uma hora. Não dura mais que uma hora, ai, só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora, ai, não dura mais que uma hora. Ó Portugal trovador, ai, ó Portugal trovador, ó Portugal das cantigas, ai, ó Portugal das cantigas. Ó Portugal das cantigas, ai, a dança tu dás a roda com as raparigas, ai, ó Portugal das cantigas. Ai, que mais podes desejar? Que mais podes desejar? Ai, quem tem tão lindas mulheres, o teu fado e o teu luar. Ai, que mais podes desejar? Diga lá ao Sr. Fado. Pode ficar um qual. qualquer. Coimbra, se queres ser grande, como nos tempos de outrora, não tenhas medo da vida. A vida é aqui e agora. Depois destes três grandes fatos, mais três grandes fatos se seguem. Três grandes momentos em que a alma portuguesa nos encanta com os seus encantos. Sem dúvida uma alma muito grande, muito rica, e a prova disso é o que os doutores e os alunos, doutores, professores, reitores ou não, ou apenas alunos, nos trazem aqui à antena. Vamos ficar com Fada, Brojo e Portugal. Depois chegamos com Flores para Coimbra, na voz de António Bernardino, e terminamos esta sequência com Adriano Correia de Oliveira, Fado dos Olhos Claros. Três grandes fatos, três grandes momentos. Aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Se esvaiu ao longe, o sol em sangue já tombou. O som das guitarras se esvaiu ao longe, o sol em sangue já tombou. Tão perto aqui também para nosso mal tombaram Brojo e António Portugal. Tão perto aqui também para nosso mal tombaram Brojo e António Portugal. O som das guitarras se esvaiu, ao longe o sol em sangue já tombou. O som das guitarras se esvaiu, ao longe o sol em sangue já tombou. Tão perto aqui também para nosso mal tombaram Brojo e António Portugal. Tão perto aqui também para nosso mal. Guitarras se esvaiu, ao longe o sol em sangue já tombou. O som das guitarras se esvaiu, ao longe o sol em sangue já tombou. Tão perto aqui também para nosso mal tombaram Brojo e António Portugal. Tão perto aqui também para nosso mal. Mas não dentro do nosso coração, que homens assim, esses não morrerão. Mas não dentro do nosso coração, que homens assim, esses não morrerão. O som das guitarras se esvaiu, o som das guitarras se esvaiu, o som das guitarras se esvaiu. Thank you. desabrocha, que mil flores, outras nenhumas, onde amores florescem, que mil flores florescem, onde só dor. Que mil flores desabrocham, que mil espadas, outras nenhumas não. Onde mil flores com espadas são cortadas, que mil espadas florescem em cada mão. Onde mil flores com espadas são cortadas, que mil espadas florescem em cada mão. Que mil espadas florescem, onde só penas são, antes que amores feneçam, que mil flores desabrochem. Diga lá ao Sr. Fado. guarda a minha mágoa. Sagrado espalho onde eu vejo, ai, a sombra da minha mágoa. E chegamos então ao fim deste Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Voltamos amanhã para mais fado, para mais um pouco da alma portuguesa, para fazer mais companhia. Já sabe que a alma portuguesa é uma alma muito grande, muito rica, cheia de tanto para ouvir, tanto para dizer. E o fado, quem melhor do que o fado pode expressar? Acho que não há. Talvez haja, mas pelo menos no que diga respeito aqui aos nossos programas de antes, não é? Não me parece. Diga lá ao Sr. Fado, volta então amanhã às 13 horas para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. Já sabe que conto com os teus pedidos em www.radioantenaweb.info. Na nossa página de comentários há sempre lugar para si, ou então em geral, geral.radioantenaweb@gmail.com. A caixa de e-mails, que também tem sempre o seu lugar, tem sempre aquele lugar para que você envie o seu e-mail. Duas portas de ligação que você pode utilizar. Vou deixá-lo com o Luís Góis, Fado de Anto, para terminar o Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. E desejo-lhe também o resto de uma tarde muito feliz, repleta de boas energias, bons momentos e coisas completamente boas e inesquecíveis. Fique bem, fique com o resto da programação da Arte Não É Feita, especialmente pensar em si. Até amanhã e divirta-se. Seja muito feliz. A torre de Anto escutou. redondo e ao poeta ouviste versos tristes.